Eu nem me candidato, mas cês querem me eleger. O meu alcance em 4G invado teu QG. Chuto fora do garrafão, não adianta proteger. Na sua mina eu marquei uma de 3 pontos. Gigolente mais doente do que Robson. Vejo o sinal de fraqueza, então cê é mock team. Pode até se achar um deus, mas tu é Loki sim. Seu lixo sonoro é crime, eu sou Sherlock Finn. Tão ligado, nós. Porque isso é mais do que um trabalho. Meu verso gera umidade lá na casa do caralho. Eu sou uma clínica de aborto, só que dentro de um puteiro ele mino até os filhos da puta que ainda nem nasceram. 0800, propaga doença mental. Te zoa porque dó, pra nós é só uma nota musical. Porque dó, pra nós é só uma nota musical. Te zoa porque dó, pra nós é só uma nota musical. Como assim, uma sala de esposa, meu? É bem louco. Ele tá se balançando a cabeça assim, ó. Ele mandou um chicote de vinho assim, ó. Escreveu, bem louco. Excepcional, igualzinho ao que me contaram. Não, ainda é mais do que isso. Deixa ser! Que filósofo! Mandou bem. Eu que ensinei. Céu, bichão mesmo, hein, doido? Você filma e fala. Falando que tem um monte de coisa que a gente tá dizendo. Se você pegou tudo isso, ótimo. Se você não pegou, cara, foda-se. Tá todo mundo pelado se abraçando. Vambora. Alô, você ligou pra 0800 Crew, pra Asiático, Chef TF, dessa Edin. A gente não tá por aqui agora, mas deixa seu recado depois do sinal que quando puder a gente retorna. Ah, recado é o caralho, cara, eu quero gravar nessa porra aí, vocês ficam se fazendo que esse estúdio já terminou essa merda de CD. Aqui é o Play 2, mano, tá tirando. Como que eu vou gravar aí nessa bosta? Porra, já contratei lá, parece que Ajuda aparecendo meu clipe lá, porra toda. Chamei o gato pra tocar violão lá no bagulho. Agora vocês, porra, vou ter que desmarcar com o cara. Vai vender nada essa merda aí.